agora. Sua noite tem muito mais emoção. Encontro Central. Mensagem, traduções, o melhor da música nacional e internacional. Encontro Central. Sua noite no melhor estilo. Olá, meus grandes amores. Cada um de vocês está guardado aqui dentro do meu peito. Um beijo carinhoso, um abraço apertado. Estamos chegando para mais uma edição do nosso Encontro Central. As suas emoções, com certeza, vão ficar à flor da pele. Por aqui é o Fabrício Brandão, o porta-voz do seu coração. Sexta-feira maravilhosa, às 2 horas mais românticas do seu rádio, está no ar o nosso Encontro Central. Músicas inesquecíveis. When I'm lost in the rain, in your eyes I know I'll find the light to light my way when I'm scared, losing ground. Canções imortais. I'm easy. I'm easy like Sunday morning. Yeah. So I'm easy. I'm easy like Sunday morning. I wanna be. O coração batendo mais forte. Encontro Central. As canções imortais. I've kissed the moon a million times, danced with angels in the sky, laughed in snowfall in the summertime, felt the healing of the powers above us. I've seen the world from the highest mountain, taste the love from the purest fountain. I've seen lips that spark desire, felt the butterflies 100 times. I'd even sing miracles. I felt the pain disappear, but still haven't seen quite like you do. You bring me up when I'm feeling down. You touch me deep, you touch me right. You do the things I've never done. You make me wicked, you make me wild. 'Cause baby, you're my number one. Peguei ventos de emoções. Eu vi a lua se entregar ao mar. Toquei mistérios no amanhecer, entre os anjos e você. Já vi tudo acontecer, milagres tornados reais. Mas nunca eu vi nada. Quando os teus olhos olham pra mim, you bring me up when I'm feeling down. You touch me deep, you touch me right. You do the things I've never done. You make me wicked, you make me wild. 'Cause baby, you're my number one. Músicas inesquecíveis. Tocando seus sentimentos. Encontro Central. Daqui a pouco tem recados do coração. Estamos apresentando Encontro Central. Olá, casais apaixonados. Estamos de volta com nosso Encontro Central. E agora está na hora dos recados do coração. Você participa enviando seu recado no ouvintecentral@hotmail.com. Encontro Central apresenta Declaração de Amor. Recadinho da Luciana de São Paulo para o Renato. Oi, meu amor. Se eu pudesse, eu teria dito desde a primeira vez que eu te vi o tamanho do amor que tenho por você. Mas, como não tive coragem até agora, vou tentar expressar um pouquinho do meu sentimento por você. Eu te amo muito, muito mesmo. Você é a melhor coisa que já me aconteceu. Você é a melhor poesia já composta. A melhor canção já tocada, a melhor imagem já pintada. Eu sou a pessoa de sorte por ter conhecido você. Eu te amo mais do que minha vida, mais do que o meu mundo. Eu te amo mais e mais, a cada dia, para sempre te amarei. Declaração de amor da Sandra para o Robson da Bahia. Meu amor, eu não consigo mensurar todo o amor que sinto por você. Eu quero que você seja meu e fique para sempre comigo, pois você me completa. Sem o seu amor, eu me sentiria perdida e confusa. Hoje eu sei que ninguém mais pode significar tanto para mim quanto você. Eu te amo do fundo do meu coração. O Leandro de Pernambuco para Margarida. Amor, eu não sei como expressar as emoções conflitantes que subiram como uma tempestade no meu coração. Eu só sei que em todos os meus pensamentos só dá você. E saber que o sentimento que sinto por você é recíproco só aumenta ainda mais o meu amor por você. Você é a pessoa que tem a alma mais grandiosa, a natureza mais nobre, o coração mais doce e o carinho mais meigo. Por tudo isso, meu amor e minha admiração por você aumenta a cada dia. Você é uma pessoa maravilhosa e encantadora. Eu transbordo de orgulho, alegria e gratidão por você também me amar. Te amo eternamente. That you love me, 'cause I Músicas inesquecíveis. Lifeline, I'll keep a place for you. tell her to be patient, 'cause there has never been a time that I wanted something more. O coração batendo mais forte. Encontro Central. Somebody, somebody, somebody, somebody, somebody.

the moment the truth in your lies. When everything feels like the movies, yeah, you bleed just to know you're alive. Encontro Central, a trilha sonora dos grandes amores. Depois do intervalo, tem a nossa tradução. Não saia daí. Estamos apresentando Encontro Central. Encontro Central, a trilha sonora dos grandes amores. Estamos de volta para mais uma hora de muita emoção. Eu sou Fabrício Brandão e continuo por aqui te fazendo companhia. E para mim é sempre um prazer. Aumente o volume, agora está na hora da nossa tradução. Agora no Encontro Central, tradução do dia. Nesta noite está muito claro, nós dois parados aqui. Há muitas coisas que eu quero dizer. Eu sempre amarei. Eu nunca a deixarei sozinha. Às vezes eu simplesmente esqueço. Digo coisas que eu poderia lamentar. Parte meu coração vê-la chorar. Eu não quero perdê-la. Eu nunca teria conseguido sozinho. Eu sou um homem que lutará pela sua honra. Eu serei o herói com quem você tem sonhado. Viveremos para sempre, juntos, sabendo que nós fizemos tudo para a glória do amor. Você me mantém para cima. Você me ajuda a passar por tudo. Eu sempre sou forte quando você está ao meu lado. Eu sempre precisei de você. Eu nunca teria conseguido sozinho. Eu sou um homem que lutará pela sua honra. Eu serei o herói com quem você tem sonhado. Viveremos para sempre juntos, sabendo que nós fizemos tudo para a armadura brilhante de muito tempo atrás. Bem a tempo, eu salvarei um dia. Te levarei para o meu castelo, bem distante. Eu sou um homem que lutará pela sua honra. Eu serei o herói com quem você tem sonhado. Viveremos juntos para sempre, sabendo que nós fizemos tudo para a glória do amor. Nós viveremos para sempre, sabendo que juntos fizemos tudo para a glória do amor. As canções imortais. I know if you could hear me, you'd say there's always two sides to every story. Here's mine. I found out. Músicas inesquecíveis. Estamos apresentando Encontro Central. Of what could be, and if I'd end up happy.